André Cedês, o mural de Ibi Koala. Dibi! Fala aí, Bruninho! A Maloca estava com saudade de bolê. É disso que o povo gosta. Tem boi na roça, Dibi! Lançando uma, oi, e a culpa é minha. A Coro tá fazendo e também a Patricinha. Tô lançando uma, ó, e a culpa é minha. A Coro tá fazendo e também a Patricinha. Oi, geral no Instagram, não tá de bobeira. Geral no Instagram, agora novinha, vai, mãe, vai, mãe. Ó, desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca, não demora. Oi! Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Chegou o momento, bebê, esculacha, Teteu, vai! Oi! Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Aumenta o som do carro, brother! Oi! Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, olha o swing! Ó, tô lançando uma, oi! As coros estão fazendo e também a Patricinha. Geral no Instagram, não tá de bobeira. Geral no Instagram, não tá de agora, bebê, vai, vai. Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Ó, vou com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Ó, desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Desce, joga baixinho, meninos. Aí, ó, Dibi. Fala aí, Bruninho. Eu tô cansado de ser enganado, parceiro. Porra, tô mandando ela subir no paredão, ela não sobe. Chama a amiga na conveniência. Chama ela no posto. Pega a gelada, pega a gelada. Aumenta o paredão, negão, aumenta o paredão. Isso, organiza aí, chama sua amiga aí. Chama ela, chama ela. Chama ela que o magnata chegou, bebê. Chegou pra onde, hein? Vai começar a esbornear. Prepara, é agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Ó, opa, pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a... não demora, vai, mãe. Ó, desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Fala comigo, bebê. A pose de maloqueira. Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira. Ó, desce com a xé. Eu só canto o que elas querem ouvir. Repete a faixa que é sucesso.